Hello. Hello. Então, vou ter que passar em definitivo pro rapper, que aí não preciso mais fazer essa gambiarra. Então, esse lance do atraso aqui, quando eu ligo pro Tools, não dá nem pra tocar, bicho. Soltar o som aqui.